Charlie Mike sta effettuando quel svio? Após o desvio, vou ir na torre do VOR e reporte pronto para a modificação de regra. Prossiga para o controle. Escutar mais, curva direita na proa 065. Charlie Mike reporte para a modificação de regras. Deixa para o 1510 a modificar agora. Ok, me encantou. Ah, guarda mais um. ajuste aqui em Salvador é 10018. Agora chama em Torre, com o 8.6. Kitchalimaque, bom dia, autorizado, prosseguir girando base pela direita para 17. Falando que sobre o campo tá uma chuva leve. Vitória Limac, pouso autorizado no 7, vento 090 graus, 159. Autorizado, backtrack para Battle. Charlie Mike, solo 2-4.